Pela Rede USP de Rádio São Carlos Paulo e Ribeirão Preto, você está ouvindo e curtindo Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Pedida esta que invoca as músicas que o rádio tocava na era da vovó. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Ele reside em Porto Ferreira, a capital nacional da cerâmica. É ele, senhor Eupídio Peripato, conosco. Ele é ferreirense e aos domingos fica a ouvir Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. E para ele, senhor Eupídio Peripato, Lúcio Alves, saudoso intérprete. Arranjo Carlos Monteiro de Souza, com os vocalistas modernos. Lúcio Alves canta do não menos saudoso Haroldo Barbosa, Joãozinho Boa Pinta. Adelino Moreira, saudoso português e compositor. Adelino Moreira e a primeira composição dele, Adelino Moreira, gravada pelo saudoso Gonçalves em arranjo do Zacarias, Última Seresta. Tudo isso para ele, o ferreirense, lá de Porto Ferreira, senhor Eupídio Peripato, que ainda gostaria de ouvir a gravação autêntica desta melodia assinada pelo saudoso Haroldo Barbosa, com o conjunto vocal Os Cariocas, o conjunto autêntico do Ismael Neto. É, Os Cariocas, em gravação autêntica e original, dos anos 50, Tintim por Tintim. Folhando no caderno de notas, encontrei seu endereço, resolvi telefonar. Alô, como vai você? Senti muita saudade, vou aí lhe visitar, tá? Antes, folhando meu caderno de notas, encontrei seu endereço, resolvi telefonar. Alô, alô, é 557, é você mesmo, Elizabeth, hoje eu quero lhe falar. Não sei se ainda posso me chamar de meu amor. Não sei se ainda existe aquela velha intimidade. Talvez minha lembrança não lhe seja bem distinta. Ou eu, Joãozinho, boa pinta. Sei que você se lembra, por favor, não diga não. Não venha com a desculpa que eu errei a ligação. Não erro não, eu não. Folhando meu caderno de notas, encontrei seu endereço, resolvi telefonar. Alô, é 557, é você mesmo, Elizabeth, e hoje eu quero lhe falar. Tá. Não sei se ainda posso te chamar de meu amor. Não sei se ainda existe aquela velha intimidade. Talvez minha lembrança não lhe seja bem distinta. Sou eu, o Joãozinho, boa pinta. Sei que você se lembra, por favor, não diga não. Não venha com a desculpa que eu errei a ligação. Não erro não, eu não. Não diga, por favor, Elizabeth, não diga, por favor, não diga que eu errei a ligação. Seresta, tenho um coração em festa, quando devia chorar. Sigo triste por deixar a boemia, porém cheio de alegria por ela me acompanhar. Digo adeus às serenatas, aos montes, rios, cascatas e às noites de luar. Adeus, adeus, minha gente, uma canção diferente vai o boêmio cantar. Adeus, amigos leais, que não deixaram jamais

tudo o que faço, sei por onde passo. Paixão não me aniquila, mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores, eu sou da vila. Você está ouvindo e curtindo um coreto A Música e a Saudade com os maiores intérpretes da Era de Ouro do Rádio em gravações autênticas e originais. Nós vamos para o nosso intervalo. E, desfilar, Helen de Lima, Agostinho dos Santos, Elana Bittencourt.